Quantos se foram em vão e quantos ficaram no meio? Meu chapa, a vida é bem louca e o tempo é mais que dinheiro. Dará, vê se nem me aluga hoje, que atualmente é sem brincadeira. Sem pensar nem parar, tanta informação que exclusão nem flagra. Quantos se foram em vão e quantos ficaram no meio? Meu chapa, a vida é bem louca e o tempo é mais que dinheiro. Dará, vê se nem me aluga hoje, que atualmente é sem brincadeira. Sem pensar nem parar, tanta informação que exclusão nem flagra. Encontrar maljão, pouca solução são como entrelinhas espécie. Corpos e preces até se parecem e aparecem pra causar tormento. Lamento da tia, ó, que incentivó. Os menor nascem pronto pro jogo, desce pro asfalto, sangue no olho. A tendência da trama é pipoco, blow, blow. Mais um livro que acaba mais cedo, dá medo até de olhar. Cortina da esquina tá suja de sangue, a maldade estampada no olhar. Sem medo de errar, vai, quem tá ali sai. Quanto antes cê puder dar cena, na grade e algemas são dilemas que aprisionam sua mente no pulso. Acorde o pescoço, arde no osso. Vivência de tempos atrás, sem pensar no que foi, vai. Já nem dá mais, a esperança é focar nos demais. Sem pensar no que foi, vai. Já nem dá mais, a esperança é focar nos demais. Sem pensar no que foi, vai. Já nem dá mais, a esperança é focar nos demais, vai. Quantos se foram em vão e quantos ficaram no meio? Meu chapa, a vida é bem louca e o tempo é mais que dinheiro. Dará, vê se nem me aluga hoje, que atualmente é sem brincadeira. Sem pensar nem parar, tanta informação que exclusão nem flagra. Vários nome cobre o muro, tio. Vários some só com murro, tiro. Vários morre porque é burro. É aquilo que eu sei na mente, sussurro. Moleque, cobertor de cobre, poste, torre, fio de cobre. Na pele o couro e quente cobre. Corrida no mundo, ouro e cobre. Uma rede de sonho pela rua. Tumultos e vultos passando a voar do trabalho no punho. Rascunho da vida de mais um testemunho que faço do povo da vila que se desenvolve. Sempre se envolve na busca de mais. A ideia dissolve dentro da cabeça, nem sempre resolve. Não olha pra trás. Objetivos voltados pra frente. Querem que eu enfrente toda a turbulência. São meus motivos por cada escrito. Grita lá fora só sobrevivência. Tempo é dinheiro, mas é muitas coisas. Coisas as quais eu não vou dispensar. Lembrar dos problemas, tem vezes que é porco. Força pra nós não parar de pensar, vai. Quantos se foram em vão e quantos ficaram no meio? Meu chapa, a vida é bem louca e o tempo é mais que dinheiro. Lara, vê se nem me aluga hoje, que atualmente é sem brincadeira. Sem pensar nem parar, aí, ó. Tanta informação que exclusão nem flagra. Mano, munição, sem premonição, sem animação. Uma mutilação, povo multidão, mundo lotação. Não tem solução, eu tô no corrijão. Mano, munição, sem premonição, sem animação. Uma mutilação, povo multidão, mundo lotação. Não tem solução, eu tô no corre, vai. Quantos se foram em vão e quantos ficaram no meio? Meu chapa, a vida é bem louca e o tempo é mais que dinheiro. Dará, vê se nem me aluga hoje, que atualmente é sem brincadeira. Sem pensar nem parar, tanta informação que exclusão nem flagra. Quantos se foram em vão e quantos ficaram no meio? Meu chapa, a vida é bem louca e o tempo é mais que dinheiro. Lara, vê se nem me aluga hoje, que atualmente é sem brincadeira. Sem pensar nem parar, tanta informação que exclusão nem flagra.